455 está autorizado o servir do 367 após o 366, agora em descida para 2.500 pés. O altímetro 1013. Gente, aguardando descida para 2.500, 1.013, o 3455. Autorizado da presente para 2.500, 1.013 o ajuste, presente voa ao servidor 367 após o 366, 3455. Capitão, presente o 367 descendo para 2.500, para 3455. Controle Salvador, boa noite, o C3858 cruzando 200 para 150 com a Yankee. C3858, boa noite, aciona identificação, desce e mantém o nível de voo 050, chegada à Mare. Descendo para 050 na Mare, 3858. Tá 3858 com a velocidade? Tá mantendo 300 agora. Cliente. Ampire. Salvador, tá 3603 para o táxi com 114 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternativa Galeão. O 3603, táxi autorizado, direita, alfa, esperando no 0, chamar a torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 3, tem um ótimo voo. Autorizado táxi direita via Alfa no ponto da torre 1186, ajuste 1093, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, até 3561 no portão número 8 para puxa acionamento. Autorizado, chame táxi. Livre, puxa, mandemos para o táxi 3561. Salvador, Azul 4070, descendo para 160 na chegada à Mare. Azul 4070, aciona a identificação, desce e mantém o nível de voo 0620 na chegada à Mare. Qual a velocidade? 280 nós, ok, 060, chegada à Mare 4070. Tente, inicie redução para 250 nós, Azul 4070. 250 nós, 4070. Controle Salvador, TAN 3858, solicitando a presença pro de Duna. Autorizado o ar ITAP, ajustando a navegação para atingir o 050 naquela posição. 3858. Copiou? Ah, afirmativo, na pro de ITAP para chegar no 050, 3858. Afirmativo. Torre Salvador, o TAN 3603 do ponto 0, da 10 pronto. 3603, ciente, mantém o ponto 0. Mantém o ponto 0, TAN 3603. Inicie redução para aproximação, informe estabilizado na final GPS. 3455, vai informar. Está passando agora o 367. Gente, informe estabilizado no 366. E redução. Vai chamar. 3, hora pista livre, autorizado decolagem. O vento 130 graus 10 nós, 1013 no ajuste. Autorizado decolagem 10, 1013 no ajuste, TAN 3603. Tano 366, Tano 3455. 3455, completa o GPS da 0 e agora chama a torre de controle em 118.62, os primeiros 90 metros e 5 praticáveis. 18.6, boa. Chamadora Tano 3561 para o táxi. PLD 060, alternando com o fim, com 3 horas e 50 de autonomia. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto esperado no 0, torre 118, decimal 6, ajuste padrão no 013, tem um ótimo voo. Juliette Alfa, até ponto espera da pista no 0, até 3561. Decolado aos 30, 1935, viagem. 1935, da 3603, bom trabalho. Dole Salvador Web, 6727, boa noite. 7627, boa noite. Identifique, desceu 040, chegada bom. 40, bom. Outro em Salvador, eu tenho 3603, direita da El. 3603, ficou 360, vigilante. 360, tá 3603. 55, passou 372, baixei, trocou. Quatro, cinco, cinco, 1014 no ajuste agora. O vento 130 graus 10 nós, autorizado pouso não no zero, primeiros 90 metros fechados. Vente, livre pouso no zero, 3455. Só 3858 vai atingir 5000. 3858 desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no zero, no 4. Conforme estabilizado o localizador. Sei, descendo para 2000 pés, estado 10014, 3858. O azul 4070, pequeno desvio à esquerda para evitar um cúmulo antes de TAP. Autorizado desvio. Obrigado. O 4070, apenas confirmando, vai solicitar se situar a final RNAV da 10. Controle Salvador, boa noite, 3662, está com a Yankee. Salvador, boa noite, 3662, tá? Com Harvey Kirk. 3662, identifique, missão 050, chegada Mari. 050, identificou, 3662, Mari. Salvador, até 3561. 3561, autorizado, armear e manter. Ali mantém, até 3561. Solos 33, direito 129. Direito 219. Solos 3455, livrou na sua escuta. Zero, após desvio, foi Serra Vito 366. Serra Vito 366, pronto agora, 4070. Juliette 08, 3455. 0 graus, 89. Livre de decolagem, então 3561. Webjet 6727, reduza para 2109. 2109, 6727. Salvador, tá 3858, estabilizando o localizador. Semitorre 1 no 8, decimal meia dúzia. 3186, 3858. Tá 3603, chame o centro, Recife 13325, alterne 1288. Centro Recife 13325, alterna 1288, tá 3603, boa noite. Graus 10 nós, primeiros 90 metros estão fechados, autorizado pouso. Livre pouso 0, 90 metros fechado, 3850. 6310, identifique e desça ao 060, chegada Mari. Identificou 060, chegada Mari, vamos voar na proa 055 para evitar o cúmulo, ok? Sim. O 4070 pode continuar na descida? Desça para 2500 pés. Forma final em nada. Mortará com 2500 pés, 4070 da azul. Ajuste 1014. 14, obrigado. Salvador, 3561, decolou na saída agora, eu fito, passa 2600. Suba ao 380, vigilante, 3561. 380, vigilante, 3561. Gol 1 no 3, no portão 2, segue estacionamento. Menos 3, portão 2, autorizado, sem o táxi. estabilizando o final. É em nave azul 4070. Semitorre 1-8, decimal meia dúzia. Azul 4070. 8-6-12, boa noite, obrigado. 4070. Webjet 6727, reduza para 1970 nós, desça para 2000 pés, ajuste 1014, informe estabilizado o curso do localizador. Afirmativo, para 2000 pés, com 1014, reduzindo a fusana. Gente, dos primeiros 90 metros, número 2, azul 4070. Salvador, boa noite, voo 885, posição Guarulhos 36. Voo 885, formação em curso Yankee 360 Guarulhos, aguardo coordenação, mantendo a minha escuta. A sua escuta, 85. O Gené 6310, desviando para a esquerda, pro agora 04. Bom, graças. 3561, suba restrito ao nível 360, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. Ativo restrito ao 360, chamar o Recife 13325288, centro Recife 361. O táxi o gol no 6-3, a bordo temos 1-3-3, 4 horas e 6 minutos, alterne Guarulhos. 3662, reduza para 1-7-0 nós. Desça para 2000 pés, ajuste 1014, informe curso localizador. 2014, reduz para 179, 3662. Torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-4, tem um ótimo voo. Direita Alfa, Ponte Vera, Torre 18.6, obrigado, bom final de semana a todos. Igualmente. É 310, agora confirme, pode voar Duna? Afirmativo, autorizado na proa de Duna 6310, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3014, na proa de Duna 6310. Estabilizado, Ed, 6727. Semitorre, 1-8, decimal, meia dúzia, Webjet 6727. 8, meia dúzia, obrigado. Salvador, Web 6727, boa noite. 6727, boa, continua a aproximação, aguarde puxar livre, 1014 no ajuste, primeiros 90 metros fechados. Matheus. Azul 4070, Solos 42, direita 1219. Direita 1219, 4070. Oi, boa noite, gol 1-6, 1-3, próximo ponto de zero, já 1-0 por 1. Iona 3, boa, mantenha o ponto de espera. Solo Salvador, boa noite, Azul 4070, livrou a pista. Azul 4070, portão 09, prossiga táxi Alfa Juliette 09. Alfa e Juliette para 09. Sete, dois, sete, ajuste 1014, 130 graus 10 nós, autorizado pouso no a pista no zero. Livre pouso, web 6727. Localizador 3662, tá? Reduza para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 3662. 6262. 885, quanto cópia? 85, prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, aerovia Peruísque 50. Decola no zero, curva direita, saída da EL, transição Diner, código 5566, frequência do controle 199.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Peruísque 50. Decola da 10, curva direita, na saída da EL, transição Diner. Transponder 5566, controle 1935, gol 885. Correto, 0000, portão, champanhe para o pushback, acionamento. Confere, chamará. Boa noite, 3662, tá? Confirme? 3662, boa noite, estabilizado. Boa noite, 3662, continua a aproximação, aguarda pista livre, 130 graus, 109. Aguarda pista livre, 3662, tá? Jet 6727, solo aos 45, 121, decimal 9. 219. Alô, Salvador, muito boa noite, 6727, livrou na sua escuta. 103662, tá? Jet 6727, boa noite, bem-vindo a Salvador, continue seu táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 6727. Confirma o vento, por gentileza, 3662. 130 graus, com 08 nós. 62, obrigado. Xené 6310, interceptando o curso do localizador. Vai de aproximação, torre 118, decimal 612. 118, 612 é bom. Salvador, Xené 6310, agora passou turno no curso localizador. 6310, boa noite, continua a aproximação, aguarde informação de posto livre, reporte Simbra. Gente, reportaremos Simbra, 6310. 662, sala aos 48, libera a próxima direita, 121, decimal 9. 219, próxima direita, 62, tá? No 3, vento no 30 graus, 08 nós, livre decolagem, pista 1 0. Piano no 0, gol no menos 3. 3662, prossiga Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, hein? Negativo, 02, portão 2. 5630. Zero, zero, livre pouso, 130 graus, 08 nós. Livre pouso, 6310. O meu no 3 decolou hoje, 50, 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no meio, no 3, decola na sua escuta. Meu no 3, boa noite, suba ao 360, saída da gole. Gole, sobe ao 360, no meio, no 3. Passe R do Delta com informação Zulu. Passe R aquilo Delta para Teresina, confirme o parque se encontra e a pista em uso. Decola da 17, na bata. Cliente, na bata. É o 400? 400. Cliente, aguarde coordenação. Zé aquilo Delta, mantendo a escuta. Pode adiantar sua saída, por exemplo? Saída Momo, transição Flock. Decola da 17.